Gente, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a filosofia informacional do Duyvesant a partir dessa obra que a gente traduziu, né? No caso do pensamento ocidental. Na semana passada a gente trabalhou com o primeiro capítulo, né? E no primeiro capítulo Duyvesant apresenta a sua crítica transcendental como uma introdução a todo o seu sistema de pensamento. Como eu disse, a proposta do Duyvesant é realmente de apresentar uma enciclopédia do conhecimento. Né? A filosofia tem essa função de ser uma heurística do conhecimento, uma forma de a gente compreender qual a relação entre os diversos saberes, né, acadêmicos, e a relação entre esses saberes e a nossa vida do dia a dia, né, o mundo da vida, e a relação disso com o nosso centro religioso. Então é enciclopédia nesse sentido amplo, né, uma interpretação do sentido da conexão de todas as nossas formas de conhecimento, e especificamente do conhecimento teórico. E o Duyvesant construiu o seu sistema, e aos poucos, na medida em que ele ia apresentando suas propostas, ele desenvolveu essa crítica transcendental. Só para lembrar, né, o que é mesmo transcendental? O que significa isso? Como é que está a memória do pessoal? O que significa isso? Uma crítica transcendental do conhecimento. Qual que é a fonte desse negócio? Rodolfo não, porque é figurinha repetida, né, Rodolfo? Alguém quer comentar? Bom, só para lembrar, isso veio de Kant, né? A ideia de uma investigação das condições de possibilidade da experiência cognitiva, os a priori, né, do conhecimento. Essa forma de investigação deve ser diferenciada de outras, como o pensamento fenomenológico, né, que tenta descrever os sentidos, né, o conteúdo do sentido de sentido das nossas experiências. Existe um pouco de fenomenologia no método de Duyvesant, mas não é fundamentalmente fenomenologia. Isso é diferente da análise mais empírica das experiências cognitivas, que pode ter um diálogo até mais profundo com a psicologia. O pensamento transcendental é uma espécie de reflexão mais interna. Você para examinar como a sua consciência funciona e o seu pensamento teórico funciona por dentro. Então tem um elemento de intuição muito grande para você fazer essa investigação, né? Não é um objeto que você coloca fora de você. Eu dei ilustração de alguém que para por um momento para examinar os óculos que ele usa, né? Então, pensar as condições transcendentais da experiência cognitiva é isso. É você tentar compreender como funciona o pensamento teórico e a relação dele com a sua consciência. Então, é um estudo das condições de possibilidade, né? Então, eu usei essa analogia do óculos aí, mas, naturalmente, o estudo de um óculos é um estudo empírico também, é só uma comparação. Não tanto transcender a experiência, porque na verdade a gente não quer ir além, a gente quer observar os limites. Porque como o pensamento teórico tem limites, naturalmente, né? Quando você não reconhece os limites para ultrapassar propriamente esses limites, né? Então, inclusive, tem aquela frase famosa, né, do Kant, que ele limitou a razão e a ciência para dar espaço para a fé. Né? Então, existe até uma discussão se até que ponto ele estava interessado em dar, de fato, espaço para a fé, ou, de fato, o seu interesse era limitar a ciência. Na verdade, o que o pessoal conclui é que ele critica a tentativa de aplicar métodos científicos para entender realidades que estariam além dos limites do conhecimento real. Então, isso é a crítica de Kant à metafísica, né? Que o pessoal procurava fazer uma metafísica, quer dizer, um pensamento sobre a natureza de Deus, a natureza do ego humano, a estrutura fundamental do cosmos. O pessoal tentava descrever isso numa metafísica supostamente científica, mas o Kant, com sua crítica, vai tentar mostrar que só é conhecimento que é produto de síntese dos dados caóticos, da experiência empírica com as categorias do entendimento, e que a gente não tem essa síntese no caso de realidades transcendentes como Deus, por exemplo, que a gente não tem uma experiência empírica de Deus. Então isso significaria que o pensamento metafísico é simplesmente sem sentido, que não adianta você querer descrever a natureza de Deus, então não existe uma teologia científica, isso não é possível também. Então, aí, quer dizer, ele cria espaço para a fé. Como é que Kant cria espaço para a fé e coloca a fé fora do âmbito da ciência? É dizendo, na verdade, que aquilo que a gente acredita sobre a natureza humana, ou Deus e tudo mais, está além da possibilidade de conhecimento. A gente não conhece. Quer dizer, a solução dele parecia boa naquele contexto, mas depois é nada menos que uma secularização, porque não existe então a base racional para você acreditar em Deus, ou de você ter uma ideia de que o homem é a imagem de Deus e tudo mais. Isso não teria base racional nenhuma. Porque o que é conhecimento é o que, quando a gente junta o empírico com o racional. Então, essa é a linha do Kant. Mas o que ele quer fazer? Ele quer justamente encontrar os limites do conhecimento. E assim, os limites da ciência. A ciência pode ir até onde? Uma investigação transcendental está fazendo exatamente isso. Ela quer entender os limites e as condições de possibilidade do conhecimento e da ciência. É por aí. Agora, o Dobbins vai dar uma outra solução, né, para isso, como a gente vem observando. Ele coloca um problema especificamente, depois de construir seu sistema de pensamento. O problema que ele coloca é se existe uma relação interna entre a experiência cognitiva e entre o pensamento teórico e a religião. E é claro que existe um contexto para isso. O próprio Dovid era um caiperiano, ele estava dentro daquele movimento chamado neocalvinismo, que propôs que o cristianismo tem um sentido para as diversas áreas da vida, tem um sentido político, tem um sentido ético, tem um sentido para a ciência, né? Tem um sentido para a arte. Então, nesse contexto, os neocalvinistas propuseram um pensamento cristão que tivesse um arcabouço, uma visão cristã da realidade. Um arcabouço básico. Então, baseado numa cosmovisão cristã. Né? Então, ele pega aquela ideia alemã, que os alemães desenvolveram, principalmente o Dilthey, de Weltanschauung, né? Que aí o pessoal traduziu, em Portugal eu já comentei isso, eles traduziram como mundivisão, normalmente se usa essa expressão, mundivisão. A gente usa mais cosmovisão aqui, né? Que aí já nós misturamos português com o grego para tentar dizer a mesma coisa. Os americanos, os anglo-americanos falam worldview, né? Visão de mundo, ou visão de mundo e da vida, ou biocosmovisão, como o Kuiper diz. Mas o Dobbins está preocupado com o seguinte: tá, você pode dizer isso estar correto, que o cristianismo tem que se expressar nas diversas áreas da vida, então a gente tem que ter um pensamento coerente com a experiência e a visão cristã das coisas. Mas isso pode ser feito de uma forma dogmática. Uma das coisas que a filosofia transcendental, nessa tradição do Kant, mostrou é que o pensamento tem a obrigação de examinar as suas próprias estruturas. Quando a nossa maturidade intelectual é completa quando a gente para pensar sobre a estrutura da nossa experiência cognitiva e do nosso pensamento. E quando a gente tenta encontrar as razões das nossas crenças. Quer dizer, no final das contas, para alguém que aceita a ideia de crítica, é difícil imaginar que você pode simplesmente ter fé e você ser racional sem nunca examinar qual é a conexão de raiz entre a fé e o pensamento. Então, a gente precisa saber por quê. Não é que a gente só vai crer quando a gente souber por quê. Não é isso. A gente vai crer, a gente pode crer. Mas se a gente crê que é verdade, a gente não pode ter medo de fazer investigação crítica. Quer dizer, Deus colocou, de acordo com Gênesis, o homem para dominar a natureza, né? Vamos transferir isso para o campo do pensamento teórico. O homem crescer no controle dos processos naturais tem que envolver uma consciência maior da sua própria estrutura e um controle mais preciso da sua própria vida. Isso faz sentido, né? Porque, afinal de contas, nós fazemos parte dessa ordem criada. Então, controlar a natureza, como a gente tem, por exemplo, a gente tem na medicina, né? A gente tem o nosso controle sobre processos biológicos e bioquímicos vai aumentando. Então, a gente pode, por exemplo, cuidar da saúde de uma forma melhor, por exemplo, e a gente tem outros exemplos disso na natureza. Então, quando a gente para pensar nos nossos processos de pensamento, gente fazer essa interrogação crítica, a gente está crescendo nesse mandato cultural, que é o de dominar criativamente a realidade. Então, isto é errado, né? Você fazer a crítica, você entender como sua cabeça funciona. Claro que uma pessoa tem, vamos por assim dizer, tem mais tino para uma investigação científica empírica e o outro tem mais qualidades e habilidade para fazer esse tipo de investigação fenomenológica ou crítica. Por isso que tem um filósofo e tem um cientista, tudo bem. Mas é importante que a gente compreenda que isso é necessário, né? A gente crescer na nossa consciência das coisas, no nosso entendimento de como as coisas funcionam, né? E a filosofia entra aí justamente dizendo como que os diversos conhecimentos e as diversas experiências humanas se relacionam. E no final das contas, como que tudo isso se encaixa no eu humano. Quer dizer, é um crescimento do seu autoconhecimento. Goethe, em um certo ponto, diz que o conhece-te a ti mesmo, né, precisa ser escrito novamente nos portais da filosofia. E ele se referiu, no caso, a Sócrates. Sócrates usa essa inscrição, que estava no oráculo de Delfos, né, na porta do oráculo de Delfos. Ele dá um outro sentido para isso, ao invés de um sentido místico, dá um sentido filosófico, que o homem racional precisa entender quem ele é, qual é a sua natureza, sua virtude. Né? O passarinho é aquele que canta, né? O peixinho nada, e o homem, entendeu? Então essa é uma investigação que é parte da tradição filosófica como um todo, né? É a busca da natureza do eu. E esse é o nosso terceiro problema transcendental, a natureza do eu. Mas eu quero lembrar os dois primeiros. Então, Dorbe está investigando a estrutura do pensamento teórico. Então, a primeira coisa que ele mostra, que ele apresenta, é que, só para relembrar, que o pensamento teórico é antitético. O que pensamento teórico é antitético? Esse é o primeiro problema transcendental, né? O primeiro problema transcendental é a antítese. Então, o que que o Dorbisch mostra aí? Que na experiência pré-teórica, então ele estabelece essa distinção, né? O pré-teórico e o teórico. Pensamento pré-teórico, na experiência, aliás, pré-teórico, a gente intui que há uma diversidade de sentidos, mas eles estão interligados. Nós experimentamos as coisas como totalidades. Então eu experimento uma cadeira na sua totalidade, eu experimento o ventilador, eu experimento as pessoas. E é assim que funciona a experiência pré-teórica. Agora, no pensamento teórico, a gente cria artefatos teóricos. No pensamento teórico, nós criamos uma situação artificial que não é o real mais. O que é essa situação? A gente pratica a fragmentação, né? E tem um outro termo que, às vezes, quando ele usa, é a distasis. O que a gente tem no pré-teórico é a sistasis. Os diversos aspectos da experiência estão integrados. No pensamento teórico, a gente faz análise, né? A gente rompe as coisas nos seus componentes básicos. Isso que é análise. A gente já discutiu o sentido rapidamente, né? Na semana passada. A gente rompe as coisas nos seus componentes básicos. Então, o pensamento teórico faz uma distase de sentido, que é essa análise. A gente divide os sentidos das coisas. Então, quando eu vou, por exemplo, examinar, sei lá, qualquer objeto, eu não vou dar exemplo da latinha de novo para não cometer aquele erro, mas é um exemplo, eu tenho um objeto aqui, né, um artefato humano. Então, quando eu vou examinar esse objeto, vou fazer uma análise desse objeto, eu sou obrigado a distinguir conjuntos de propriedades desse objeto. Então, de repente, eu descubro que esse objeto pode ser descrito em termos de propriedades físicas, em termos de propriedades espaciais, em termos de propriedades econômicas, que no caso são propriedades que existem na minha relação com esse objeto, né, no caso. E, então, assim, eu posso isolar conjuntos de propriedades. É assim que funciona, né? Eu não consigo relacionar diretamente, por exemplo, as propriedades químicas desse objeto com as suas propriedades econômicas, seu valor econômico, o seu significado linguístico. Eu não derivo o significado linguístico da composição química desse objeto. Quer dizer, o fato da nossa experiência é que quando a gente vai analisar um objeto, de uma forma mais ou menos automática, isso porque é a estrutura da realidade, enfim, eu isolo um conjunto de propriedades de outros e eu descubro que esse conjunto tem um sentido distinto de outros conjuntos. Então isso é a sistase. Quando eu faço o pensamento teórico, eu descubro que a realidade tem muitos sentidos que estão integrados, mas são diferentes. Que as coisas têm um sentido numérico, um sentido espacial, um sentido cinético, um sentido físico, tem um sentido biológico, um sentido psíquico. E aí a gente tem aquela escala modal que eu já apresentei para vocês. Que em tese, você pode perguntar até, mas tem que ser essa ordem? Isso não era o ponto, no princípio, para Dorn. Depois ele vai dar uma demonstração de que há uma ordem na nossa experiência, que um sentido tem uma relação necessária com outro sentido. Eu falei disso, por exemplo, que o espacial não tem sentido sem o numérico. Né? Os sentidos desses conjuntos de propriedades estão relacionados entre si, mas são diferentes. Então a gente tem uma experiência de diversidade na unidade. Então, gente, isso é a primeira coisa. O pensamento teórico, ele pega o que está coerente, integrado, e rompe. Ele quebra a unidade do real. E aí, quando a gente faz essa distase do sentido, a gente descobre que entre os diversos sentidos existe o sentido lógico, que é só uma faixa de sentido. É só um nível de sentido. E que quando a gente faz uma descrição teórica de um objeto, o que a gente está fazendo é uma síntese do lógico com o não lógico. Quer dizer, a gente constrói, usando as leis da lógica, a gente constrói uma imagem teórica de uma realidade não lógica. Né? Então eu dei o exemplo aí da física, né? Que a gente precisa supor a lógica para descrever o processo físico, mas a gente tem que integrar, de alguma forma, um raciocínio lógico com uma compreensão das leis da esfera física. Então eu dei o exemplo da inércia, né? Você não consegue derivar a lei da inércia do pensamento abstrato. Você tem que receber isso da experiência. Você tem que isolar as propriedades físicas dos objetos dentro da experiência e construir uma descrição lógica, analítica dessas leis para você poder descrever coisas fisicamente. E o mesmo você tem que fazer em outros campos do conhecimento. Você tem que fazer antítese do lógico com o não lógico e fazer uma síntese. A síntese é a teoria. Síntese é teoria. É o conceito. É quando você junta ou reúne, né, a sua percepção da lógica, né, da ordem lógica das coisas com os outros tipos de ordem. Então, o que a gente tem, por exemplo? Só para lembrar, né? A biologia é uma descrição lógico-analítica da dinâmica biótica. Ou a sociologia é uma descrição da dinâmica social em termos lógicos. Né? Ou a física é a mesma coisa, a matemática, né? No caso, as propriedades associativas e o fato da quantidade descrito e manipulado em termos lógico-analíticos. E assim por diante. Aplicada vai fazer a mesma coisa, ou a teologia, né? Ela vai descrever a dimensão da fé em termos lógicos. Então, e assim por diante. É claro, existem ciências que às vezes investigam objetos concretos do ponto de vista da interação de dois conjuntos de propriedades. Então, por isso que a gente tem uma multiplicação de ciências aí. Mas existem ciências fundamentais. E, inclusive, historicamente, você observa que elas estão ligadas ali a esses níveis da experiência. Então, gente, isso aqui é antítese. O que o Dorn descobriu é que o pensamento teórico, ele cria artefatos que ajudam a gente a compreender melhor, em termos racionais, conscientes, como que um conjunto de propriedades funciona e como que a gente usa esse conhecimento para explicar propriedades de objetos concretos. Então o pensamento teórico faz isso, mas ele não nos dá um acesso ao real que a gente não tivesse antes. Pelo contrário, ele trabalha em cima do nosso acesso ao real, que está aqui no pré-teórico. Ele trabalha em cima desse acesso ao real que a gente tem antes. Então o produto do pensamento teórico não é mais real do que a experiência pré-teórica. Não é mais real. Às vezes as pessoas colocam assim, mas como que você vai saber se você não está iludido pela sua experiência pré-teórica, que não é acadêmica nesse sentido? Como é que você sabe que você não está iludido por ela, que o pensamento teórico vai tirar a ilusão? Esse raciocínio é muito problemático, porque para a gente, se a nossa experiência empírica, a nossa experiência pré-teórica, né, ela fosse ilusória e a gente penetrasse a realidade das coisas pelo pensamento, só pelo pensamento teórico, a gente jamais teria criado dentro da experiência pré-teórica a noção de ilusão. A verdade é que essa noção não nasce do pensamento teórico. Na experiência ordinária, a gente sabe o que é ser iludido e encontrar a realidade. Se a gente não tivesse acesso ao real, a gente não construiria o conceito de ilusão. Não seria possível. Para você ter um conceito de ilusão, você já tem que ter uma distinção na sua experiência entre experiências reais e experiências não reais. Se todas as nossas experiências fossem ilusórias, a gente não teria um conceito de ilusão. No final das contas, simplesmente ele não nasceria, não emergiria na consciência humana. Não emergiria. Então, a gente pode ter dificuldade de descrever teoricamente qual a diferença entre a realidade e a ilusão. Isso a gente tem medo. E a gente pode muitas vezes se iludir. Mas, se a gente tem conceito de ilusão, a gente tem conceito de verdade. A própria ideia de que a realidade toda é ilusão, que algumas pessoas, às vezes, de uma forma mais por um cinismo em relação à realidade do que por reflexão dele, que algumas pessoas sustentam que a realidade é ilusória e que quem acha que conhece o real na verdade está iludido, essa pessoa acha que conhece mais o real do que a pessoa que acredita que existe a verdade e que existe o real, porque ela acha que ela tem um acesso privilegiado. Ao contrário do ingênuo que pensa que existe a verdade, ela sabe a verdade de que tudo é ilusão. Então isso não tem saída para esse tipo de paradoxo. Esse é o tipo de contradição que o pensamento teórico cria quando ele quer ser mais sabido, entre aspas, do que aquilo que o fundamenta, que é a experiência ordinária, do dia a dia, que você tem que depender dela para pensar no final das contas. É interessante que todo manualzinho de ciência que você vai ler, introdutório, universidade, tem que falar isso. A primeira coisa é o senso comum e o conhecimento científico. Sempre. Você coloca na religião, supersticioso, você coloca as religiões. Na verdade, acho que eu estou até comendo, né, que identifica muito senso comum como percepção sensória. E para experimentar a real não é só o sensor, é integral. Exatamente. Por exemplo, você lê um livro e você experimenta o sentido ali. Mas se você parar para pensar, e muita gente nem reflete sobre isso, captar o sentido de um texto não é uma experiência sensorial. Porque não são os seus sentidos que pegam o sentido do texto. É um outro tipo de intuição que está baseado no sentido, porque você tem que ter olhos, né, para enxergar os caracteres. Mas você não tem um órgão físico como o tato, né, ou a visão, ou a audição, que capte sentidos linguísticos. Não existe um órgão físico de sentido linguístico, igual tem a orelha, né? Tem um órgão de sentido linguístico. Depender da sua experiência com aquelas palavras, com o significado daquelas palavras. Pois é, a experiência, então, o ponto é que a experiência do significado linguístico é uma experiência, mas não é sensorial. Ela é de outra qualidade. E no nível pré-teórico, a gente tem essas experiências. Quer dizer, isso é um ponto até para a crítica ao Kant, né? Que ele dividiu as fontes do conhecimento em experiência sensorial e razão. Mas a experiência do sentido não pode ser reduzida a processos lógico-analíticos, nem pode ser reduzida a experiências sensoriais. Ela é de outra qualidade. Quer dizer, nós vamos avançando nisso, mas o ponto é que, quando a gente examina a diversidade da experiência, a gente percebe isso, que nós temos vários níveis de sentido, que estão integrados na experiência pré-teórica e que no pensamento teórico a gente separa e a gente promove a antítese do lógico com o não lógico, que é um desses outros aspectos para criar conceitos. Então isso é a antítese. O segundo problema transcendental é a síntese. Quer dizer, a gente pega a experiência teórica e rompe a unidade do real, a gente faz essa distase do sentido e a gente conecta, de alguma forma, a intuição das propriedades lógicas, né, do real com um outro conjunto de propriedades. E aí a gente manipula isso. Agora, como é que a gente sintetiza duas coisas que são diferentes em um conceito? Como é que a gente faz essa síntese? Qual é o ponto de referência para a gente fazer essa síntese? Então, aí qual é a conclusão, né? A gente viu isso, que o Dorian vai chegar. Que o ponto de partida, o ponto de referência dentro de nós, para a gente fazer a síntese do lógico com o não lógico, não pode estar em um desses polos. Então, eu dei o exemplo até do óculos, né? Você tem um óculos azul, você enxerga tudo azul. E você tem um outro óculos que é o vermelho, enxerga tudo vermelho. Se você estiver usando o óculos lógico, que nós vamos dizer que é o azul, você vai enxergar as coisas azuis. E se você estiver usando o óculos vermelho, que é, por exemplo, a intuição dos processos físicos, né? O do aspecto físico da realidade. Se você olha com um deles, você vai enxergar só aquilo. Você, para enxergar as cores juntas, você tem que ter um óculos que a luz branca possa passar por ele. Então, o que eu quis dizer com essa analogia? Que tem que existir um ponto em você, em que você entende o significado do lógico e entende o significado do não lógico ao mesmo tempo. Tem que existir um ponto em você, além dessa divisão, para você conseguir sintetizar as duas coisas. Tem uma outra ilustração que o David usa, que é o seguinte: se você tiver um lugar plano, numa cidade, por exemplo, aqui, né, você só consegue enxergar a parte da cidade que você está. Você não consegue ver outra parte da cidade. Mas se você subir num lugar bem alto, você tem uma visão de conjunto para enxergar como você sai da parte, sei lá, sul da cidade para chegar na parte norte, né? Então você tem um ponto de vista privilegiado em que você vê a conexão das coisas. Então o ponto é o seguinte: se o seu ego fosse lógico, você não conseguiria daqui de dentro explicar qual é a conexão disso com isso. A não ser que o lógico e a distinção entre o lógico e o não lógico fosse ilusória. Mas aí não haveria diversidade real na realidade. A realidade seria uma coisa só, a identidade absoluta. Quer dizer, se a identidade das coisas fosse absoluta, o problema que isso traz é que as nossas explicações analíticas das coisas não seriam reais, elas seriam absolutamente ilusórias. Elas não nos ajudariam a entender a realidade. Porque você estabeleceria distinções entre coisas que não são diferentes. Você estaria dizendo que uma coisa é diferente da outra, mas na verdade elas não são. Então, para o pensamento lógico, de fato, fazer diferenças entre as coisas e a gente dizer, não, um cachorro é diferente de um gato, você poder dizer isso, as coisas têm que ser diferentes de fato no real. Então o problema nosso é que se você distingue entre dois níveis de experiência, mas o seu ego pertence a um deles, você não consegue dizer qual a relação desse aspecto da realidade com o outro. Então o seu ego, por assim dizer, ele tem que enxergar a luz branca. Quer dizer, ele tem que estar num ponto em que o que é lógico é parte dele, e o que é não lógico também. Que ele consegue, ele tem duas mãos, eu também usei essa ilustração. Ele consegue entender os diversos sentidos da realidade. Agora, se você aceitar todas essas diferenciações qualitativas que o pensamento faz em relação à realidade, o que você é levado a dizer? Que o ego que faz as sínteses teóricas, quer dizer, que constrói teorias sobre a realidade, o eu pensante, né? Ele tem que transcender toda essa diversidade da experiência. Quer dizer, ele tem que ter um aspecto lógico, mas ele tem que ser mais do que lógico. Aí já foi para o saco o ego lógico transcendental do Kant. Ele tem que ser mais do que empírico, ele tem que ser mais do que psicológico. Ele tem que ser mais do que biológico, né? Se o homem fosse essencialmente material, ele não conseguiria. Por isso que o Platão falou que o homem tinha que ser razão e matéria, né? Porque se o homem fosse essencialmente material, a gente não conseguiria formular conceitos lógicos sobre as realidades materiais. O homem tem que ser mais do que a matéria para ele formar conceitos imateriais sobre a matéria. Aí existe toda uma luta dos materialistas para tentar explicar que a lógica pode ser reduzida à matéria, mas isso, o fracasso até agora foi total. E é isso que o Kant, que o Aristóteles, Platão e esses filósofos do início deixaram claro, que no final das contas não tem síntese. Se você absolutizou o material, você não sintetiza isso mais com lógica. Só tirar uma dica. Tem alguma diferença entre esse lógico e não lógico e o forma e conteúdo do Kant? Tem tudo isso que você explicou aí, a questão do número do Edson. Mas o mundo não tem nada a ver, lógico e não lógico, a divisão de forma e conteúdo. Porque essa distinção de forma e conteúdo, na verdade, a origem dela é anterior. Quer dizer, ele está pegando categorias mais antigas para usar, porque isso aí vem lá do pensamento grego, é um problema de forma e matéria, né? Agora, você não tem que usar essa distinção de forma e conteúdo. Você não tem necessariamente que usar com esse sentido. Porque, na verdade, a gente está aplicando uma experiência da realidade, né? Pré-teórica. A experiência de forma e conteúdo é analógica, né? Em relação a experiências do dia a dia. Mas eu acho que a gente pode dizer assim, porque no caso dele, você está se referindo à questão de que a gente tem um conteúdo de experiência que vem dos dados da experiência empírica. As categorias da razão. Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu também não sou. Eu nunca estudei mais filosofia, não, mas eu acho que é isso. O conteúdo seria aquilo que está dado, né? Pelas experiências da vida, está dado como ela é. E a forma é quando você consegue capturar alguma parte desse conteúdo de alguma forma. Assim, né? E isso através da categoria. Assim. As categorias, né? É igual as formas sociais. Né? Você dá formas ao conteúdo que é dado. Né? Isso aí é Kant mesmo? Formas sociais. Isso aí já não é uma aplicação por sociólogos posteriores, não? É só do Kant. Se eu me lembro bem, acho que isso não são os termos principais que ele usa para descrever isso aqui, não. Isso aí não é depois de isso. É a aplicação pelo sociólogo. Sim. Eu acho que isso tem a ver com as categorias do Kant, são as categorias da razão que dão forma àquilo que é caótico na experiência. Tá certo, claro. Não, é isso mesmo. O ponto que eu tinha falado isso lá atrás é que para o Kant nós temos duas fontes do conhecimento. São as categorias da razão e a experiência empírica, que não tem forma. Tudo bem, a gente pode dizer assim. Então, o que o ego lógico transcendental faz é uma síntese das duas coisas. E é isso que é conhecimento. Eu tenho o Manfredo Oliveira, se não me engano o nome dele. Ele gosta de falar, para descrever isso, é um filósofo brasileiro. Ele gosta de dizer que o que a gente conhece é aquilo que a gente pôs lá no mundo. A gente põe uma estrutura no mundo e traz para dentro. Então, isso é o que a gente conhece. Se a gente for usar uma outra analogia, a gente conhece os peixes que a nossa rede pega. Então a gente joga a rede das categorias da razão e pega um monte de coisa. Isso que a gente pega é o que a gente conhece. Então é uma síntese do lógico com o não lógico, no final das contas. A questão é essa mesmo. Então, isso é um ponto que o Dawkins recebeu de Kant. Ele aceitou a distinção entre o sensorial e o lógico. O sensorial não é lógico na origem. As categorias da razão é que dão essa forma lógica, então, para esse conteúdo irracional, ou não racional, ou pré-racional da experiência empírica. Né? Então, aí, quando faz a síntese, aí você tem conhecimento. E por que a gente consegue analisar esse conhecimento? Porque como ele tem uma forma lógica, a gente pode quebrar ele depois. Agora, o problema que o Kant nunca resolve é o seguinte. Se eu consigo sintetizar os dados da experiência, que são caóticos, quais são as categorias da razão, eles já tinham que ter uma coerência interna. A questão é, qual é o fundamento da unidade do empírico, que não é lógico, com as categorias lógico-analítica? Porque se a gente consegue sintetizar essas duas coisas, elas já tinham que ter uma coerência. Se elas fossem coisas que não têm nada a ver entre si, a gente não fazia síntese. E isso fica simplesmente sem explicação. Mas vamos avançar aqui, porque o caminho é longo. Então, aí, gente, esse é o problema da síntese. O ego transcendental, que faz a síntese, ele tem que estar além da diversidade da experiência. Ele precisa estar, transcender essa diversidade da experiência. Em outras palavras, tem que ter um ponto em você em que você é lógico, que você intui o lógico, e ao mesmo tempo você intui o não lógico e que você intui como que você pode conectar as duas coisas. Então você não pode estar simplesmente em um desses polos. Então se você considerar toda essa multiplicidade de sentido, o que você vai dizer? Que o homem, no seu centro, ele é alguma coisa que transcende tudo isso. Então o homem tem um aspecto numérico, um aspecto espacial, um aspecto de movimento, um aspecto físico, energético, um aspecto psíquico, um aspecto biológico, um aspecto lógico, um aspecto histórico e assim por diante. Tem vários aspectos, mas ele não é redutível a nenhum deles. Porque se ele estivesse contido em um desses aspectos, ele não seria capaz de fazer sínteses teóricas sobre os outros. Para ele ser capaz de fazer sínteses teóricas, quer dizer, de lógico e não lógico, com todos os aspectos da sua experiência, ele tem que transcender naturalmente. E ele tem que conter no seu coração todas essas formas de experiência. Tem que ser mais do que isso. Quer dizer, de cara, um sujeito que acha mesmo que o homem é basicamente uma máquina físico-química, o que, que falta? Falta autoconhecimento, autocrítica. Porque a todo momento essa pessoa está fazendo sínteses linguísticas, éticas, estéticas e de todo jeito. E essas formas de pensamento são irredutíveis, no fim das contas, ao físico. Quer dizer, naturalmente o pessoal vai ficar tentando construir teorias para fazer essa redução. E que nunca são. São sempre prometidas e nunca cumpridas. Né? São sempre prometidas e nunca realizadas. Fica sempre como. Fica sempre uma fissura na explicação, né? Para usar a linguagem do Derrida. Fica sempre um negócio que não cheira bem. Essa explicação não está convencendo. Então, aí o problema então, é que o ego transcende essa diversidade de sentido. E aí vem a terceira pergunta. Bom, o ego é o que, então, afinal de contas? O que o ego é? O ego que faz o pensamento teórico. Porque o raciocínio demonstra até aqui é que o pensamento teórico depende desse ego. A gente está estudando o quê? As condições transcendentais do pensamento teórico. As condições de possibilidade do pensamento teórico. Então, o pensamento teórico depende do pré-teórico, depende da distasis, quer dizer, da antítese, né? Do lógico e não lógico, depende de uma síntese que é feita por um ego que é mais do que os aspectos da realidade. Então, a última coisa que a gente tem que investigar para entender as condições do pensamento teórico é o que é esse ego aí. O que esse ego é? Então, no capítulo 2... Já está na hora? Então, no capítulo 2, nós temos uma descrição aí, uma discussão sobre a natureza do ego. Então, a primeira coisa que... Desculpa, o dois, a gente usa o ego, essa palavra mesmo? Ele usa vários termos. ele usa ego, né, usa self, usa self-hood. É difícil, não tem um termo para essas coisas todas. Chegamos a pensar em traduzir como self quando era self, self-hood quando era. Não dá. Aí nós botamos ego, eu, e de uma forma meio assistemática. Mas acho que no glossário a gente comenta um pouquinho. Mas o self é um termo legal, né? Também o pessoal está usando muito. Teve um livro que traduziram agora do Charles. Agora não, tem um tempo já. Do Charles Taylor, As Fontes do Self. Sources of the Self, acho que o título é esse. Mas eles traduziram como self, tá? Assim, o título. Porque não tem o mesmo sentido de eu, né? Gente, então, ele começa falando sobre o caráter enigmático do eu. O que é esse eu, afinal de contas? É difícil dizer o que é o eu, porque, de cara, a nossa análise da estrutura do pensamento teórico já mostrou que o eu transcende a diversidade da experiência. Isso é uma necessidade racional. Se ele não transcendesse a diversidade da experiência, a síntese teórica não seria possível. Nós poderíamos ter experiências pré-teóricas, mas nós não desenvolveríamos o pensamento abstrato, científico e filosófico. A gente nunca ia criar isso. A gente ia viver por aí, né? Igual um bichinho. O fato de que a gente pode fazer antítese e síntese significa que o ego transcende a diversidade da experiência. Então nós não vamos encontrar a identidade do ego olhando, por exemplo, vamos descrever um homem biologicamente e nós vamos dizer o que é o ego do homem. Impossível. O biótico é só um recorte, é um produto da distase do sentido, não diz o que o ego é. Ah, eu vou descrever sociologicamente um homem e vou dizer o que o ego dele era. Viagem, não tem jeito. Ou psicologicamente, né? E assim por diante. Não dá. Porque o ego transcende, por necessidade racional, a diversidade do sentido. Então, o pensamento teórico, dentro da crítica transcendental de Dewey, não vai te dizer o que o ego é. Será então que a experiência com outras pessoas, o relacionamento intersubjetivo, né? Do meu eu com os outros eu, vai me dar essa solução? O Dewey vai dizer, discute um pouquinho as ideias do Buber a respeito, mas a resposta final dele é não. Por quê? Porque quando eu tento entender o outro, eu me relaciono com o outro, eu encontro o mesmo enigma que eu tenho, né? É que o outro está na minha busca, né? Eu não sei o que é esse ego, qual é a natureza essencial do meu ego. Eu não tenho como descrever isso. E no meu relacionamento com o outro, eu não consigo tirar um conceito teórico disso. Eu acho que, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu acho que o contato com outros eus, a experiência intersubjetiva, tem um papel mais importante no autoconhecimento do que o Dewey me dá. Mas o ponto dele é como que a gente diz, como que a gente descreve de uma forma linguística, lógica ou racional, o conteúdo do ego. Então, de fato, não tem jeito de fazer isso olhando para o outro ego, porque ele está na mesma busca. Então, a contribuição da experiência intersubjetiva para o autoconhecimento é diferente. Não dá para a gente entrar em detalhes. Essa coisa que acho que fala desse relacionamento, da questão relacional do ego. Vou falar aí. Então, porque o ego em si, como ele não pode ser compreendido por conceito teórico, ele é basicamente relacional. Quer dizer, ele é composto de relações que, quando você tenta descrever ele, agarrar ele no conceito lógico, é como se o enigma dele escapasse. É. Tem muito a ver com relações para ele, tem muito a ver com a origem religiosa. Eu vou chegar lá na religião. Mas, de fato, isso é um ponto também que já aparece do Dewey muito interessante, que é a questão da relação, né? Porque ele rompeu com a ideia de substância. Então ele rompeu com a ideia de que você possa descrever a natureza essencial de qualquer coisa ou de um objeto, isolando isso do restante. O universo, na crítica de Dewey, é todo interconectado, em termos dos objetos concretos e em termos dos sentidos das coisas. Então, uma das críticas que se deriva desse pensamento de Dewey, a ideia de autonomia, é o próprio conceito de autós, né? Para usar a expressão grega aqui. A própria ideia de do que é esse eu que é autônomo. Que é o problema central que o Dorothy vai ver na crítica de Kant, no final das contas, é que na hora que ele vai descrever qual é o eu livre, autônomo, esse eu é um eu racional. Então, existe uma falha na descrição do eu. Não é errado dizer que o ser humano tem que ser autônomo, em um certo sentido. Ele tem que ser. Mas a questão é qual o conteúdo que você dá para o seu conceito de nomos, que o termo autonomia vem de autos e nomos, né? A questão é o conteúdo que você dá para nomos e o conteúdo que você dá para o autos, né? Quer dizer, a questão é como você concebe essa realidade. E a modernidade concebeu o eu, que é livre, de uma forma atomística, desconectado das suas relações concretas. Isso vem lá de Descartes, né? Como é que Descartes pensa? Qual que é o eu que pensa em Descartes? Que fala, penso, logo existo. Né? Quem é esse eu? É um eu pensante que foi separado da resistência, que é o corpo. Foi abstraído. Mas como é que existe um eu sem o corpo? Né? Quer dizer, ele teve que conceber um ego completamente real para construir o fundamento de uma visão racional e controlada abstratamente, né, da realidade. Ou abstratamente controlada da realidade. Por isso que eu acho que essa palavra está incomodando. Qual a palavra? O ego. Atribuída a esse significado. Não, você não pode de cara transferir o que você está vendo lá, sei lá, na psicologia, por exemplo. Porque no ego que ele está discutindo aqui não é o ego psíquico. Entendeu? Justamente porque o que você pode descrever em termos de ego psíquico é um recorte do que o eu é. Justamente. É um recorte. Esse ego aqui não é o ego freudiano, por exemplo. Entendeu? Porque esse aí é um recorte psíquico do ego real, que é um ego que transcende a diversidade da experiência. O ego real é a condição de possibilidade de um recorte psíquico da experiência humana. Ou psicológico, que é uma síntese. Né? Tem que ter um ego que é mais do que psíquico e mais do que lógico para construir uma síntese psicológica. Ele é uma condição de possibilidade. A questão é o que ele é. Esse é o nosso problema. Então, a gente não encontra a natureza do ego dentro de uma dessas sínteses. E a gente também não encontra a natureza do ego na sua relação com os outros. Tem que ter uma outra relação para dar o conteúdo para o ego. E qual seria a relação que dá o conteúdo para o ego? Né? Nos termos aqui do Dorothy. Ambas as relações centrais que temos considerado até o momento são vazias em si mesmas, tanto quanto o ego humano funciona nelas. Mas há uma terceira relação central que aponta além do ego humano a sua origem divina. É apenas dessa relação religiosa que o pensamento filosófico em sua atitude teórica pode adquirir a direção concêntrica sobre o ego. O que o Dorothy está dizendo com essa linguagem esotérica? O que ele está dizendo é o seguinte, é que aquilo que vai dar a identidade do ego, a relação que vai dar a identidade do ego, tem que ser com uma realidade que transcende também a diversidade do sentido. Tem que ser uma realidade que não é relativa. Que uma realidade que seja relativa e você usa como referência para dizer o que o ego é, seria menor que o ego. Porque o ego já transcende toda a diversidade que você consegue identificar na experiência. O fato de você conseguir formar conceitos teóricos sobre tudo que você experimenta, significa que você já transcende toda essa diversidade. Então, a fonte última de sentido, que dá o conteúdo positivo para o ego, que te capacita a saber o que o ego é, tem que ser uma coisa que transcende também a diversidade de sentido e que não é relativa a mais nada. Quer dizer, ela tem que ser absoluta. Isso é uma constatação até da filosofia alemã, que eu... Talvez você não seja um fã de filosofia alemã, mas esse é um ponto que há um acordo aqui de muitos intérpretes da religião e muitos filósofos que trabalham na tradição crítica. Né? Quer dizer, a origem, o ponto de referência para você dizer o que o ego é, tem que ser absoluta. Ela não pode ser menos do que os produtos do ego, teóricos do ego. E ao mesmo tempo não pode ser o próprio ego, porque o ego é temporal, nós somos temporais também, né? Nós estamos aqui dentro dessa diversidade. Então tem que ser uma realidade absoluta, atemporal, que transcende todos esses aspectos da experiência. O Dogen usa a expressão arquê para descrever isso aí, o transiterando. Arquê seria a origem. Na interpretação de Roy Clauser, que é um Dogeniano, o Dogen estaria falando aqui de algo parecido com o que o Tillich chama de incondicionado. Quer dizer, é a realidade que está além dessa diversidade de sentido. Então, isso é, essa busca, na verdade, a gente encontra dentro da história humana, essa busca do absoluto. A gente usa a expressão lei da concentração religiosa do pensamento para descrever esse fato, de que para dar sentido para a sua experiência e para o seu próprio eu, o homem tem que buscar algo que é maior que ele, né? Quer dizer, alguma coisa que transcenda toda a diversidade da sua experiência e que possa ser vista como a fonte da diversidade do sentido. Então, eu experimento muitos sentidos, eu analiso esses sentidos, eu reconheço que eu participo de muitos sentidos. Então, aquilo que me dá consistência, identidade, tem que ser mais do que isso. Tem que estar além disso. Agora, o que é que isso significa? Ok, o Rodolfo quer pedir uma parte, eu falei.